no beat, ele na produção. Cê é mais uma da chita, neguinha. Eu não sou bobo da corte, não. Porque foi jogar meu império no chão. Já vi imperador agindo pela emoção. E a bela da corte brincando com o coração. Deus acorda, chega de palhaçada. Sempre pressenti que tu não queria nada com nada. Perdidos na imaginação no meu cavalo preto. Achando que era o Conan, gladiador do gueto. Quantos castelos caiu pra você ter sua coroa? Quantas vezes ajoelhei perante a tua pessoa, gradeando intacto em uma guerra medieval. Se nesse mato tem cachorro, a corte nunca foi real. Desculpa, majestade, já é brincadeira de mau gosto. Não tem vossa excelência quando o bobo sai do jogo. Desculpa, principesa, não sou cavalo que dá coice. É que cansei de ser seu bobo da corte. Deus acorda, chega de palhaçada. Sempre pressenti que tu não queria nada com nada. Perdidos na imaginação no meu cavalo preto. Achando que é o Conan, gladiador do gueto. É, chega uma hora que a gente cansa, né? Pois eu cansei de ser um tem que chorar enquanto o outro sorri. Por que que um sorri enquanto o outro chora? Nunca se esqueça que o mundo dá volta. E aquele que sorriu primeiro lá na frente é o que chora. Só venha ao vosso reino, vossa vontade nada. Não é Ave Maria, mas toda cheia de graça. Sabor o meu castelo, não preciso de palácio. Tá rindo de quê? Comi carne de palhaço, fazia você sorrir. Pra minha tristeza era puro, mas inseguro perante a realeza. Não fui pela beleza, nem pela sua coroa. Mas saí porque cansei de ser bobo perante a sua pessoa. Eu não sou bobo da corte, não. Porque foi jogar meu império no chão. Já vi imperador agindo pela emoção. E a bela da corte brincando com o coração. Deus acorda, chega de palhaçada. Sempre pressenti que tu não queria nada com nada. Perdidos na imaginação no meu cavalo preto. Achando que era o Conan, gladiador do gueto.